Hola Alexa, e obrigado por aceitar este convite desta Gabriela Live. Alexa Santos é assistente social, ativista feminista, antirracista e pelos direitos das pessoas LGBTI. Faz parte do IMUNE, Instituto das Mulheres Negras, e da Associação Clube Safo, pela defesa dos direitos das lésbicas. Nós fizemos este live para abrir a semana que nos vai levar para o 25 de abril. E queremos juntar várias vozes para perceber qual é que é a relação emocional e política com esta data. Então, a primeira pergunta que te vou fazer é mesmo esta, ou seja, qual é a tua relação com esta data? Que significa para ti o 25 de abril? Bem, para mim é sempre uma data assim bastante importante. Primeiro porque o meu pai era adolescente nessa data e, portanto, ele fala dessa data de uma forma com bastante força, até porque o meu pai fez parte de um grupo de comunistas no Algarve. Em Lolé, e ela fazia a gestão, por exemplo, de um grêmio associativo relacionado com estas questões e até viajou para a Alemanha na altura. E então é sempre um bocado com algum sentimento e com alguma emoção que falo nisto. Para além disso, a minha mãe é uma imigrante cabo-verdiana, não é? E que me faz pensar muito sobre as possibilidades de existência se não tivesse havido o 25 de Abril, quer dizer, tanto da relação deles, como também politicamente o meu pai e de como é que isto se poderia ter feito e poderia ter acontecido sem o 25 de Abril. E então é uma data que é bastante importante para mim, fora que é uma data que, a meu ver, celebra a liberdade, ou seja, a possibilidade de nós sermos livres, ou imaginar futuros diferentes do que aqueles em que nós estamos, e até fazer a luta com armas diferentes, ou seja, no caso, com flores, com cravos, com simbologia que muitas vezes é quase que posta numa situação de detrimento em relação às balas, né? Mas que ao mesmo tempo também pode fazer revolução, e eu acho que é sempre uma coisa que me ajuda a pensar nestas novas formas de fazer revolução, ou de que formas é que nós podemos fazer revolução sem usarmos as armas do sistema, né? Aliás, até criando contradiscursos e criando formas de olharmos para estes sistemas opressivos, vamos dizer assim, aos sistemas políticos que são muito conservadores, fascistas, mas retirando-lhes ou dando-lhes outras roupagens, outras formas de pensar e de ver, e depois perceber também que as pessoas, mesmo quando encarneiradas, né, mesmo quando postas em situações de desprovidas de tantas coisas, tantos direitos, continuam a fazer revolução. E a revolução não é só o dia em que toda a gente, tipo, sai à rua, mas é tantas pessoas que, ao longo de vários anos, foram fazendo pequenas revoluções, foram publicando, foram enviando cartas, foram, não é? E estas coisas todas para mim são muito inspiradoras, e portanto para mim o 25 de Abril é exatamente este pontuar de todas estas possibilidades de nós sonharmos e de outras coisas poderem acontecer para além daqueles sistemas que estão instituídos, não é? Que muitas vezes nos roubam de tanta liberdade, de tanta possibilidade de sermos quem nós somos, e portanto eu acho que é muito importante e diz-me muito. Acho que o 25 de abril pode representar uma base que pode para começar um discurso também, não? Político, ou seja, forte, ou seja, pronto, a nação se base sobre um conceito de antifascismo. Mas também é importante também tentar fazer uma análise crítica sobre aquele que foi o processo para avançar com novos conflitos, para tentar avançar também com novas frentes de lutas. Então, pergunto-te, o que é que falta de fazer ainda? O que é que o 25 de Abril ainda não conseguiu mudar? E qual é que são as frentes de lutas futuras? E qual é que são os novos fascismos atuais, ou seja, para levar esta data ao dia de hoje? Eu acho que é. Portanto, eu acho que não existe o novo fascismo, eu acho que ele sempre existiu, existe sempre, porque lá está, porque o fascismo é ligado àquilo que é o poder tradicional, né? Que é uma ideia de ordem estabelecida que não se pode nunca tocar, porque o que é que há de ser de nós, da nossa vida, até daquilo que é a nossa ideia de identidade portuguesa, aquilo que é a nossa ideia de nação, se nós não tivermos estas ideias tradicionais, se nós não tivermos estes pilares, que não só dizem muito do que é ser português, mas também dizem muito do que é ser cada pessoa individualmente. Então é muito difícil quando tu queres contestar isso, quando queres trazer alguma criticalidade a isso. E então, a mim parece-me que as novas ferramentas têm que ser ferramentas que venham desde o início, desde que a pessoa é criança, não é? Claro que isto implica uma reformulação enorme a montes de coisas, à nossa ideia do que é uma nação, à nossa ideia do que é que são fronteiras, à nossa ideia do que sou eu e o outro, àquilo que forma a identidade, ou seja, quem sou eu e porque é que quem sou eu é tantas vezes portuguesa, nananã, nananã, estás a perceber? E quem é que criou estes discursos e porquê? Só que lá está, nós só podemos ter estes discursos, nós só podemos ter estas conversas, nós só podemos formular as coisas desta maneira se nós tivermos como nomeá-las, se nos ensinarem que o eu ser portuguesa não é ser mais nem menos do que ser senegalesa, por exemplo, no sentido daquilo que é a minha identidade. Mas também perceber que as nações e as fronteiras são feitas e são mantidas por um poderio que é armado, não é? Por termos um exército, por podermos manter as nossas fronteiras, não é? E o que é que isto significa para uma sociedade cada vez mais global, cada vez mais diversificada, com uma mobilidade cada vez maior. Portanto, eu acho que para se contestar, para se questionar o conservadorismo e o fascismo que continua, que está constantemente a ter e a encontrar novas roupagens, novas formas de ser e de estar no mundo para que o poder que está instituído não quebrar, é isto, é nós darmos às pessoas ferramentas para o questionar. Isto só acontece se nós reformularmos muita coisa. Nós temos que reformular um sistema de ensino que ainda nos ensina que colonialismo foram descobrimentos. Temos que reformular um sistema de ensino que diz que os meninos são isto e que as meninas são aquilo, né? Desde a primeira infância. Temos que reformular um sistema de ensino que nos diz que aquilo que é reconhecido e o tipo de conhecimento que é validado é este, este e este, que só podes ter sucesso se contribuís para um sistema capitalista e se não, nunca vais ter sucesso. Portanto, todas estas coisas contribuem para uma ordem vigente que nos diz que isto é que é, que assim é que tem que ser, que isto é que é valorizado, não é? E, portanto, sem mexermos em todas essas coisas, né? Sem criarmos até uma desordem àquilo que é a ordem vigente, nós não vamos conseguir nunca contrariar este discurso e o fascismo que apela a tantas pessoas que não querem ser desordenadas, que não querem ter que pensar sobre estas questões, que não querem ter que ir ao fundo daquilo que são os perigos iminentes, né? Porque é que, por exemplo, as questões dos direitos LGBTI são tão atacados, não é? É porque isto vem mexer aqui com uma quantidade de coisas que as pessoas acreditam, que lhes foi ensinado, com as suas próprias identidades, não é? O que é que uma pessoa ser lésbica significa para mim, não é? O que é que isso propõe para a ordem que eu conheço, para o normal, não é? Entre aspas. Então, eu acho que tem que passar muito por aí. E acho que é um trabalho que tem que ser feito aos pouquinhos, mas que porque tem que ser feito aos pouquinhos, vai levar muito tempo. E tem que ser feito continuamente e a par também destas novas roupagens do populismo e do fascismo, não é? Nunca pode ser feito só na academia, mas também não pode ser feito no dia a dia sem se pensar nestas questões a fundo e sem pensar de forma crítica, né? Então acho que pá, é difícil, vai levar tempo, mas acho que é por aí. Tá, muito obrigado. Acho que também este espaço, a Rádio Gabriela também quer representar este espaço para conhecermos entre coletivos e tentar de levar à frente esses objetivos. E então, muito obrigado, Alexa, e esperamos de contribuir, de colaborar mais vezes contigo e com os coletivos que representas. Então, obrigado e até a próxima. Ah, obrigada.